Passando em Índia Serra, o Azul 2590. Azul 2590, pista na zero, pouso autorizado, vento no 50 graus, 1 a 0 mais. Ele pouso, Azul 2590. Controle, Tango Bravo. Você autoriza a curva esquerda para evitar a formação? Afirmativo, livre desvio. Fox Trot, Tango Bravo. Obrigado, Tango Bravo. Controle, Gono 184, desvio esquerda para evitar a formação. Gono 184, livre desvio, já pode alterno, reaproando Duna, em descida a 2 mil pés. Gono 184, ajuste 10, 15. Meu Fox Trot, Tango Bravo, controle. Prossiga. Há um tráfego ao pote primário, posição de uma hora, meia dúzia de milhas da sua aeronave. Estou em contato com o controle. Fique atento também. Não, sem indicação da altimetria também. Ele está, o Tango Bravo está ciente, estou a visual aqui com dois tráfegos do meu esquema. Só para informação, o senhor percebe alguma formação pesada aqui na minha proa? O Fox Trot Tango Bravo Salvador não dispõe de radar meteorológico para visualização radar. Gente, obrigado. Localizador Oceaneiro 6250, muito bem. Tenente Oceaneiro 6250, complete aproximação, Xantor, Remo 8, decimal 95. 1-8-9-5-6-2-5-0, obrigado. Tá, falando Dona, o gol 1-8-4. Tenente, reporte estabilizado, gol 1-1-8-4. Será estabilizado, claro. Xanai 6250, continua a aproximação, guarda de pista 1-0 livre, altímetro 1-0-1-5. Salvador operando em condições visuais agora e sem chuva sobre o campo. Guardando 1-0-1-5, já está visual com o campo 6250. Azul 2590 no solo aos 4-5, está livrando na Delta, confirme condições da pista. Ato 2590, chame 2-1-1 ao solo Salvador, tenha um bom dia. 2-1-1, obrigado. O Xenair 6250 copiou a informação do colega da Azul? Ah, sim, senhor, obrigado. Pouso autorizado na 0, vento 140 graus, 089, o Xenair 6250. Autorizado na 14, o 6250. Possível controle para o Tango Bravo, mais uma curva parecida para evitar a formação, depois prossegue novamente para a proa ideal para a gente, Fox Trot Tango Bravo, livre de desvio, suporte alterno, apenas quando possível estimado para pouso. Está estimando o pouso em Garanhuns aos 1-3-2-0. 1-3-2-0, governo. Alfonso Tango Bravo, apenas confirmando seu estimado para pouso 1330 Zulu. 1430 Zulu. 1430, copiado. TAN 3663, agilize manobras na medida do possível e alinhe e mantenha a pista no zero. Alinhe e mantenha a pista no zero, TAN 3663. 6250 no solo 48, livre, próxima direita, taxi Foxtrot, chame solo 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, bom dia. Direita na Fox, 1, 2, 1, 1, obrigado, igualmente. Vitória 2585, este é o controle de Salvador, tinha identificação, pista, para 4 mil pés, ajuste no 0, no 5, chegada a bom match. Vitória 2585, em condições de voar a Duna, completa o procedimento. Estabilizou, gol no 184. Chante gol 1184, complete a aproximação. Chante torre 118, decimal 95. 3663 DK 250, controle Salvador, em 1, 19.8, morreu. 19.8, bom dia, bom trabalho. Tá, 3663. Controle Salvador, bom dia, tá, 3663. Tá, 3663, contato radar, subnível 340, direto Leda. Direto Leda? Leda? O Fox está no braço, tem não Salvador agora até 6200 milhas, permanece na escuta do controle de Salvador ainda. Controle de Salvador, solicita de via esquerda para 030 para desinformação 25. Gente, o Força Aérea 2585 está livre de vídeo. Ok, livre de vídeo para 030. No solo 56, livrar à direita, chame 211, bom dia. 211, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2780, 1270. Azul 2780, show controle Salvador, chama identificação. Desça para nível 050, ajuste 10115. Quando possível, voe TAP. Ainda não está na idade descida, quando no ideal descerá para o 050. Está voando em TAP da presença, Azul 2780, identificou. Com mais quantas milhas, um anterior desvio? Praia pra... Aguarde. Dá pra Duna, o 2585, certo? Ah, o meu Foxtrot Tango Bravo passa 0625, está afastado 51 milhas, nordeste do VOR Salvador, serviço radar terminado. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 126.85, alterno 125.45, não há tráfego de conhecimento do controle de Salvador no CP. Bom voo. Está 3663, está mantendo a proa 225, mais 25 minutos para desvio de informações. Está 3663, será coordenado desvio e após desvio, mote para... Qual 3663? Solicita 2.000 pés, 2585. Confirme? 2585, solicita 2.000 pés, está aqui em 4. Gente, 2585, continue descida, 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, livre ILS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Livre 2.015, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray, 2.585. Charlie India Oscar, bom dia. Charlie India Oscar, sob condições visuais, pressão, suba para 2.000 pés. Mantendo já 2.000 pés, vou ir na proa de Duna da Presente para completar o procedimento ILS X-Ray, pista 1-0. Saldo, CNM 3-1, posso 40 pronto. CNM 3-1-1, pista 1-0 autorizado, ele aí decolar o vento 1-7-0 graus, 08 nós. E decola, CNM 3-1-1. Azul 2780, está recebendo desvio para o 050 devido à formação. 7 Azul 2780, está livre de desvio, reporte ao término, reaprovando Duna. Reportaremos a prova dura. Challenge Oscar, contato na data estabelecida, 38 milhas, sudeste do VOR Salvador. Voando na proa de Duna, caso necessário desvio e efetue os mesmos em forma controle, mantendo 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Centro 3663, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno, 123 decimal 8. Puxa, na M3-1-1, decolador 01, no controle Salvador 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Salvador, voo, Xanay 3-11. Puxa, na M3-1-1, contato radar, subo ao nível 360, direto Leda. 360, confirmando direto Leda? Afirmo. Direto Leda, obrigado. estabilizado no local no ILS 2585. Tenente Força Aérea 2585, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, 2585. Torre de Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2585. Força Aérea 2595, corrijo, Força Aérea 2585, agindo altímetro na 0 no 5, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Confirme por gentileza o pátio de autoridades ou o pátio militar? Pátio de autoridades. Ciente, tráfego agora do estado, pista 190, pouso autorizado, 150 graus, 129, Força Aérea 2585. Já informo que após o pouso, está autorizado seu backtrack para o pátio de autoridade. Ok, após o pouso vai realizar o backtrack, taxiar pela pista em uso para o pátio de autoridade. Grato, 2585, de repouso. Saudou Chuan M311, vai voar na proa 230. Tem mais 10 milhas para evitar a formação. Chuan M311, número 1, livre de juiz. Certo. 1094, seu controle Salvador, senhor de identificação. Desça para o nível 060, ajuste 1015, chegada Bomed 1. Está iniciando a descida para o 050, azul 2782, correção 2780. Gente, azul 2780. Estou te autorizando, Duna, senhor, confirma. Sim. Não vou no Duna da presente, 2780. Charlie de áudio, confirma indicada. Indicada, 166. Azul 2780, condições de reduzir para 220? Já reduzindo, sim. Informação da torre era visual nos mínimos, vou confirmar com a torre. Gente, Charlie George. Ok, vai iniciar o backtrack e vai reportar quando liberar a pista do zero no parque de autoridade. Já acho que o Salvador opera visual quando estabilizado prossegue com a torre de controle, cancela e gira a base para descer. Tá, tua tela na sua, vai reportar para a torre de grato, tá, João? Papá José de Papá, 4 a bordo, confirma a autonomia. 5h30, chame, posso esperar o Romeu, Papá José de Papá. MA3, o nono chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 123 decimal 8. Sente por aérea, frequência livre estacionada, tenha um bom dia. Gilete para a torre voltando? Tem razão de subida que emprega para a decolagem? Ciente, aguarde coordenação. Azul 2780, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 com 1.500, o 2780. Para Juliette Papá, após a decolagem, vai manter a proa até 2.000 pés. Após 2.000, subida Momo. Autorizado, pista no 7, vento no 7, 0 graus, 08 nós. Informador. Gente, papá, papá, Charlie, Índia, Oscar, complete aproximação, chame torre, no 8, decimal 95. No 8, 95, graça, até daqui a pouco, tá legal. Certo. Torre, bom dia, papá, papá, Charlie, Índia, Oscar. 1895. Torre, muito bom dia, papapapa, Charlie de Oscar. Papapapa, Charlie de Oscar, Torre Salvador, juiz de altímetro 0 no 5, reporte para mudança de regras. A presente visual, propõe a 17 pela base para a direita. Gente, Charlie, Índia Oscar, plano IFR cancelado aos 1-1, ingresse na perna do vento da 17 circuito pela direita e aguarde base. Ingressando a presente na perna do vento, aguarde base, Charlie de Oscar. Pro Papá Juliette de Papá, aciona o transponder 5137. 5137. Afirmo, 5137, só decolagem para os 2, 1-2, controle Salvador Pera 19-8, mantém até 2.000 pés e transfere o controle da presente. Bom voo, até a volta. Gente, transfere o controle 1-2-0-8 e mantendo pro até 2.000, Papá Juliette Papá. Preterido na aproximação. Com 360 pela esquerda, desse mantenha 2.000 pés, azul 2780. Tá, a gente já fez uma redução aqui, senhor. Muito obrigado, tá? Se ajustando ao perfil. Gente. Papá decolado, mandando pro até 2.000 na sua escuta. Papá Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, submantenha 2.000 pés, após 2.000 pés, direto Momo. Gente, após 2.000 pés, direto na Momo. Autoriza após 2.000 pés, curva à direita ao invés de à esquerda. Pode só manter então por até 3.000 pés, após 3.000 pés, vou direto direcer? Afirmo, mantenha até 3.000, após 3.000, direto direcer, o Papá Juliette, Papá. Cono 094 terço para 2.000 pés, ajuste 1.095, livre LS, aposta estabilizada. 2.000 pés, 1.095, livre LS, aposta estabilizada, 094. Azul 2780 desça para 2.000 pés, chame torre 1.8, decimal 95. 2.000, torre 1895, 80. 1.0. Ah, ok, ciente. Eu vou reduzir para dar um tempo tranquilo, gráfico, cara de alta. Torre Salvador, bom dia, Azul 2780, tá na final. Azul 2780, bom dia, Juiz de Altímetro na 0, no 5. Tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento no 70 graus, na 0 lá. E pouso 80. Carinha de Aosca, torre voltando. É na sua, carinha de Aosca. O tráfego já superado, ok? Sem condições, incrementes para final da hora 7, devido ao novo tráfego, que é um Boeing da Gol, estimando a posição do UNA em mais 2 minutos. Sempre incrementando, agilizando o mais rápido possível, vai reportar na final, carinha de Aosca. Copiado. Autorizado, Juliette, papá. Bom, meu papai, Juliette, papá, copiou? Copiei, está autorizado, curva à direita e direto direcer. Solicitando a presença também, ascensão direto ao nível 120. Já submantém nível 120, confirme a razão que irá entregar. A presença irá entregar uma razão de 610. 610, copiado. Gol 2171, tráfego da Azul, curta final, após autorizado alinhar e manter, pista 0. O tráfego da Azul na final, está autorizado alinhar e manter, 2170. Confirme. Ele está recebendo ruído aqui nessa frequência. 2171, quem reporta? Afirmo. Grato pela informação. A gente vai fazer um check aqui do equipamento e caso permaneça ruim, a gente vai trocar a frequência, grato. É, quando o senhor transmite é limpo, porém, quando está aberta a frequência é bastante ruído. Grato. Acabou de parar agora, está limpo. É, eu mudei a antena aqui, obrigado. Final no 7, o Charlie John. Carinha de Aosca, pistão no 7, tráfego avistado, vento 170 graus, 109, pouso autorizado. Autorizado, Charlie Johnson. Posição de 11 horas, 1-1 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.400 para 2.000 pés, um Bravo 737-800. Sinto tráfego, Papá Juliette, Papá. Bono 094, tráfego, posição de 2 horas, 1-1 milhas, rumo noroeste, cruzando 3.700 para um nível 120 já superado. Papá, Papá, meia noite, inferirá com a sua aproximação. Reporte estabilizado. Sinto tráfego, 1-0-94. Tudo em 2-1-1, bom dia. 2-1-1, bom dia, senhor. O 2171, pista 1-0, decolagem autorizado, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Autorizando decolagem 1-0, gol 2171. Bando de pássaros na final, ou torre na 1-7, ok? Chat Gol no 094, completa de aproximação, Chat Torre 18, decimal 95. 294, nova chance travada. 1094, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, ajuste o altímetro 1095. Challenge Alaska no solo aos 18, confirme, vai pra bata, não é isso? Sim. Livre pra bata, Challenge Alaska, reporte livrando ao 17. E 1094, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 1099. Pouso autorizado, 1090, Gono 094. Voo 2171, decola 19, chame 198, o controle de Salvador, bom voo. 198, obrigado, bom dia, 2171. O Challenge Oscar é um reporte de pássaros, só confirmando, é dentro da área do aeródromo ou na final média ali da 1070? 360, direto liso. 360, Prodileda 2171, obrigado. Professor Livre na Bata, tenha um bom dia. Drogo 0-4. Deixa eu só os 2-1, chame o solo da presente, 2-1-1, tenha um bom dia. 2171, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterno 123 decimal 8. 2171, 251 ou 238, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá, 1 a 0. Azul 770, mantém, vou te esperar. Azul 270, vou só confirmando, está aguardando o ponto de espera devido a um reporte de pássaros nas imediações da pista na zero. Está sendo feita uma vistoria. Ciente, Ventura Cássio. Azul 2770, pista 1 a 0, autorizado aliás, decolar, vento 1970 graus, 1 a 0 nós. 120, Papá Juliette, Papá. Passando o Mi, sem o azul 2770, vai prosseguir com o controle 198, seu azul. Decolar 231, chama o controle, Salvador, em 098, bom voo. Salvador, bom dia, o azul 2770, coral 1 alfa decolado. Contato radar, subo ao nível 160, direto coral. Direto coral, azul O 1184 autorizado, pista 1-0, linha aí decolar, vento 1970 graus, 1-0-9. Pista 10, decolagem autorizada, bom 1184. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, afastado 4-5 milhas. Noroeste do VUR, Salvador. Chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45 para informação de voo e alerta. Controle Salvador, Azul 3770, se possível coordenar a proa de Raira, em virtude de algumas formações entre Coral e Nelson. Gente, Azul 3770 está livre de desvio e espera coordenar. Livre de desvio, aguardando a coordenação, Azul 3770. Vento 150 com 12 nós. Show controle Salvador. Acione identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 015 direto do Nelson. Afirmativo. Ou 366 da presente, ou 368. O 3740 efetua RNAF completa. 19-8, vou no 104. 3740, a torre acaba de informar a infraero efetuará uma checagem na pista. É, mantém o perfil da chegada para a fim de evitar esporas e após ETAP voo Serra Vitor 366 e completa o procedimento RNAV, pista na 0. Contato radar, subou 370, saída PUCA. 370 na PUCA, agora 184. O 184 vai fazer um pequeno desvio à esquerda e retorna a rota de máximo aí 5 milhas. Frente gol no 184, livre de divisa, após desvio de Jambo. Pode vir, Jambo, vou no 184. Decimal 8, então 4777. É o 4777, show controle Salvador, sua identificação. Desça para o nível 060, ajuste no 015, chegada bom. Charlie, já acho que eu prossigo. senhor, nós estamos pagando aqui o teto estimado de 1.000 pés e a visibilidade de 3.000 restrita devido à névoa úmida. Confirme suas intenções. Gente, entendo que o senhor tem condições de decolar visual nesse teto, nessa visibilidade, Charlie Josh. Adorou o Sandra 7400, efetuando o desvio aqui na proa 035, aí ele está com a formação aqui na frente, ok? Gente, na 3740, livre de risco. Raíra 2770. Solicita, senhor, apresente também o nível final 140. Gente, eu mantenho 140. 140, voando Raíra 2770 da Azul. Voo no 184, chame Centro Recife 126.85, alterna 125.45.